as viagem, porque a saia te liga, nós on the raga. O que eu fiz, o que eu faço, o que eu posso fazer. Não interessa, rapa, não interessa, rapa. Quem você pensa que é pra ter o direito ou dever? De fim, me cobrar, de fim, me cobrar. O que eu fiz, o que eu faço, o que eu posso fazer. Não interessa, rapa, não interessa, rapa. Quem você pensa que é pra ter o direito ou dever? De fim, me cobrar, de fim, me cobrar. Minha arte é nacional, igual a de Romero Brito. Sou antissocial porque não tolero o bico. Sou lero, lero, kiko e você fale. É MC Spallan, eu sou o que esperam de um beat. É sério, hit e se te irrita, muda a rota. Se não é dito que cê dita na lorota. Já deu a cota de chacota de MC falso no rádio. Tô no estádio de mandala em direção penalty bite. Pra bem longe do estádio, sem direito a estadia. Vou te deixar num estado que não vai te restar dia. Sou Ásia periferia, com versos a reveria. Mostro criatividade que até cego veria. Que os prego avalia, só acima que eu marreto. E se vide patifaria, será sempre meu marreco. Não sou metido só na linha, bato em MC mais demitido que Rafinha Bass. O que eu fiz, o que eu faço, o que eu posso fazer. Não interessa, rapa, não interessa, rapa. Quem você pensa que é pra ter o direito ou dever? De fim, me cobra, de fim, me cobra. O que eu fiz, o que eu faço, o que eu posso fazer. Não interessa, rapa, não interessa, rapa. Quem você pensa que é pra ter o direito ou dever? De fim, me cobra, de fim, me cobra. Eles criticam meus rasantes porque não tem asas. Não paga as contas na minha casa e cobre igual Serasa. Estilo horário de inverno, esse tipo só atrasa. Notável que seu ódio na sua inveja se embasa. Não vaza igual uma torneira quebrada. Na casa que toca só aqui é só pedrada. Mufasa é quem reina aqui, ele não morre. Bada na rima chega e defasa seu corre. Eu chego pronto pro confronto pondo um ponto final. Como disse original, moço um falador passa mal. Não cura nem com sorrisão, então não vem de sorrisinho. Me criei com a tua laia de quem fuma as pedras no caminho. Não tô aqui sozinho, ainda não vou embora. Quem tá contra, afronta, aponta o dedo, eu corto o braço fora. Então agora chora quem só quer nos derrubar. 0800 F dispensa a chamada corda. O que eu fiz, o que eu faço, o que eu posso fazer. Não interessa, rapa, não interessa, rapa. Quem você pensa que é pra ter o direito ou dever? De fim, me cobra, de fim, me cobra. O que eu fiz, o que eu faço, o que eu posso fazer. Não interessa, rapa, não interessa, rapa. Quem você pensa que é pra ter o direito ou dever? De fim, me cobra, de fim, me cobra. Não me diga o que fazer, pois só minha rima é minha senhora. Por não usar relógio pra otário, eu tô sem hora. E essa porra eu preza pela qualidade sonora. Que as mina vê minha mãe, logo vem dizer sonora. Boca desses vexame, a vida mesmo costura. Tô bunda de Notre Dame, querendo cobrar postura. Não fala pra falador, é perda de tempo. Tenho jogo nas mãos, igual no Jocampo. Quanto vale seu farsa, quer trabalho, meu parça. Deixa eu faço, cansei de viver, de migalha e sobra. Uns ganha de mão beijada, eu ganhei por mão de obra. E tem trouxa que fala mal, mas vai no show e faz as dobras. Admito meu som chapa, tipo chá de Santo Daime. Mas que carros de luxo, ao hip hop, timos prime. Invejosos são pequenos, não ouço nem posso vê-los. 0800 lesionando cotovelos.